Vai bater certo no paredão, rapaz. Na minha caminhonete instalei um paredão. Botei vidro fumê e mandei rebaixar. Agora onde eu chego é selfie pra todo lado. A galera me chama barãozinho apaixonado. Dinheiro não é problema, pra nós é solução. Se faltar papel a gente passa o cartão. Se eu esquecer a senha, pode somar a conta e deixar no prego que depois a gente paga. É o modão tocando, paredão gemendo. É o copo secando e o garçom enchendo. E quando eu lembro dela o coração dispara. Aí eu bebo mais, aí eu encho a cara. É o modão tocando, paredão gemendo. É o copo secando e o garçom enchendo. Já virei pé de cana, toda noite é farra. Haja cachaça pra esquecer aquela ingrata. Pra nós é solução. Se faltar papel a gente passa o cartão. Se eu esquecer a senha, pode somar a conta e deixar no prego que depois a gente paga. É o modão tocando, paredão gemendo. É o copo secando e o garçom enchendo. Quando eu lembro dela o coração dispara. Aí eu bebo mais, aí eu encho a cara. É o modão tocando, paredão gemendo. É o copo secando e o garçom enchendo. Já virei pé de cana, toda noite é farra. Haja cachaça pra esquecer aquela ingrata. Haja cachaça pra esquecer aquela ingrata.